E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 274. Eu sou o Evelas Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlinho Neto. Saudações. Eu estou aqui com a Rafaela. Boa noite. Estou aqui com o Wesley. Oi, gente. E com o nosso convidado, que está aparecendo aqui bastante vezes. Se ele quiser participar do podcast, fique à vontade. Ian. E aí, pessoal? Eu gosto de ser convidado para as coisas. Opa. Então, é importante. Então você não pode ser membro do podcast, porque senão a gente vai parar de te convidar, porque a gente vai assumir que você já tá vindo sempre. Então, Gosto de ser convidado. Eu não convido mais o Wesley e a Rafa. É mais ultimato mesmo, no caso deles. A gente convida o Luke, porque ele é o convidado ilustre da gente, né? Que sempre se mantém. É verdade. Uhum. Pois é. Então... Mas enfim. Já estamos aqui. Pessoal, então, hoje a gente vai fazer um tema do Ian. Olha aí. Uhul! O convidado escolheu um tema. O convidado escolheu o tema, como ele vai participar do tema que ele escolheu. Uhul! E aí você pensa, isso faz sentido, mas depende de quem é o convidado. Porque já teve uns convidados aí que escolheram o tema e que não participaram. Ixi, Maria. Então, medo. Falar o quê? Enfim. Hoje a gente vai falar então sobre o teu Lian, que a gente vai falar daqui a pouco qual é. Mas primeiro vamos pra leitura de comentários, que eu nem vi se tem comentário. Eu vou só aumentar, vou colocar aqui. Vamos olhar lá. Teve comentário? Alguém chegou a ver? Anonymous. E aí a minha cachorra Bela começou a latir por motivos nenhum. Bom demais. Bom demais. Vamos lá, Rafa, com você. Tá, vamos nós. Comentário da escritora, né? Que foi hoje, inclusive, ela postou agora de 4h52 da tarde. Desculpa, minha, postei ontem no podcast. Ah, tá. Te esqueci, que eu não tinha mostrado no Anime Code. Que coisa, não? Bom, saudações para o final da temporada de inverno de 2026 ao Kyodai Podcast. No geral, uma boa temporada de animes nesse começo do ano. Vamos ver se vai se manter em alta ou não. Dimensões Horrorosas, temos dois animes. Yuri Shin The Samurai Troopers, a continuação e nova geração de Samurai Troopers. Ou Samurai Warriors, quem acompanha a Rede Manchete. Quem acompanhou a Rede Manchete nos 90. Foi legal de acompanhar, clichê sim. No entanto, honesto em sua proposta. E vai continuar este ano, pois, como muitos animes, é split cool sem tirar nem pôr. E, claro, abertura e encerramento bem legais, seguindo o ritmo dado. Se me perguntarem se lembro do anime antigo, minha resposta é absolutamente nada. Porra nenhuma, tô brincando. Só fui lá conferir e curti a continuação. Já a outra menção vai para Majutsu Shikuno wa Mieteiru, ou do Mago da Água do Cego, se preferirem. Esse foi bem divertido de acompanhar, o protagonista simpático, e o que chamou a atenção foi o seu traço, algo mais presente em animes dos anos 2000 e a 2010, dada a certa nostalgia assistir. Quase que Kuno foi no top 3, mas tenho que priorizar quem foi melhor em geral. Já entrando no top em si, em terceiro lugar temos nosso caro Tojima Tazubaru wa Kamen Rider ni Naritai. A ideia maluca que trouxe parte da era Showa de Kamen Rider em ação. Foi sensacional, honesto com a sua ideia e personagem. Admito que os Riders não sejam a minha franquia tokusatsu favorita. Este lugar fica para a franquia Ultra. Admito que fizeram um bom trabalho nessa obra. Por mais adaptações de obras que tragam elementos tokusatsu, mesmo que não saiba de onde vem. O segundo lugar fica para Tomei Otoko Ninguém Ona, ou o romance entre um detetive homem invisível com a sua secretária cega, foi uma graça de acompanhar. Fora um elemento fantástico mesclado com humanos que já estavam habituados, trouxe um romance bem carismático onde o nosso casal principal teve de se ajustar e entender mais o outro. Cast simples e carismático, mas que recomendo conferir. Primeiro lugar, bem, se me conhecem, devem saber qual foi o premiado. Sim, quem dizer que é a segunda temporada de Soul Sono Friere Farou, certo. Uma temporada de transição para o que vai vir pode ter tido um impacto na sua estreia, mas manteve firme a sua narrativa e personagens e acontecimentos que já encantou quem conferiu. fora ser da safra de animes saída da Shonen Sunday dos últimos anos, tem sido mais que positivo em maioria. Bem, é isso, se cuidem e até mais. Nossa, hoje eu li muito rápido, saiu tudo meio atropelado. Normal, normal. É um bom top 3. Bem, já falei em top 3 semana passada, então tá aí. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a quem votou. Quem votou? Não, nem me lembro se eu botei enquete pra vocês verem como eu tô rápido. Hoje. Eu fiz a enquete, listei então, aí embaixo. Oh, que bom, Cali, você fez a enquete aí no meu lugar. Então, queria agradecer aí a escritora por ter comentado. Façam como escritora, comentem no podcast. O comentário de vocês é bom porque é um complemento ao podcast, né? Então a gente sempre leva em consideração como se fosse parte do podcast pra gente. Então, mas levando em consideração aqui o que o Carlírio postou, né? Tá lá, tem no site do podcast, Carlírio? Eu não sei agora. Eu pus o link aí embaixo, olha nos comentários, tá aí, ó. O link. Tá, ok. Deixa eu ver aqui. Então, só um minutinho, tá abrindo aqui. Então, eu tinha que pegar dos animes que a gente tinha comentado, né? E coloquei lá qual foi o melhor anime, na opinião de vocês. Na verdade, o Carly colocou, né? Qual foi o melhor anime na opinião da gente, né? E ficou em primeiro lugar e Kokunik, né? Então, Kokunik aí teve mais votos, 36% do nosso público que votou. Em segundo lugar, empatados, Hellmold e Medalist, segunda temporada. E em terceiro lugar, Tojima Tozaburo, Wakame Rider. Então, é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que participou da enquete. Vai ter enquete também desse cast aqui. Se eu não colocar o Carlinho, lembra? Então, vai dar tudo certo, pessoal. Ok, então vamos lá para o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje foi escolhido pelo nosso caro convidado Ian. Ian, por favor, explique-nos qual é o seu tema. Eba, eba. Bom, meu tema é... É, deixa eu ver qual que é meu tema, que eu já até esqueci o nome dele direitinho. Não é possível. Não, é porque tem um sub... Eu lembro do título, mas tem um subtítulo. E eu quero falar com o subtítulo, veja eu bem. Eu completo, ele quer ver o completo. É, eu quero... Também não julgo, eu esqueço também, então... Isso. Vamos lá. Outra... Vai, fala. O tema que eu escolhi para hoje é... O Sonho da Vida Tranquila. Animes slice of life que curam onde dói no seu coração, destruído em ruínas por causa do mundo capitalista em que vivemos. Aí já é invenção sua. Não, não era isso. Não fazia parte do tema isso. Não. Eu amei. Perfeito. Esse é o tema, galerinha. Beleza. Eu tô emocionado aqui. Esse foi um tema pra ir no fundo do coração, porque todos nós aqui somos, né, escravos do capitalismo. Com certeza. Estamos todos cansados e com os corações arruinados. E às vezes é só um animezinho pra poder curar onde dói no seu coração. A priori, o tema seria esse, mas ao invés de Life of Life, era pra ser Slow Life. Só que eu tenho a impressão de que Slow Life é um termo que eles estão usando só pra Isekai. Não é, eu acho que é também, viu? Então não é Yashiki. Eu acho que eles estão usando esse termo mais pra Isekai. Como eu sei que Isekai não é muito apreciado por todos aqui, acho que além de mim, da Nath, eu falei, vou botar Slice of Life, que é pra abranger mais e todo mundo ter mais opções do que falar. Eu pensei que você tava falando de Yashiki, mas tudo bem. Não, Yashiki envolve... Yashiki também envolve. Né? Pode ser também, mas é porque, enfim, esse não é o ponto. O ponto é que aí, realmente, eu resolvi abranger todo mundo, porque, assim, Às vezes, tudo que a gente quer assistir é um anime sobre uma pessoa vivendo sua vida mundana, cuidando da sua lavanderia. Seja numa cidade humana litorânea, ou seja no mundo fantástico, onde quem cuida da lavagem de roupa são os seus pets slimes, não é mesmo? Então, preferi abranger o tema para deixar ali a critério de cada um o que escolher. Se o tema fosse, se o anime fosse só sobre isso, eu teria gostado mais. Infelizmente tem Sim. mais coisa. Infelizmente tem mais coisa É. dos outros. E eu não curto muito o resto. Não, mas realmente a parte dele fazendo a lavanderia dele de slime é muito boa, eu gosto muito. Muito Apesar saudade de de Kami que vai Kati. contra o tempo, né? Porque você está É. dizendo que a gente tá, vai ver um negócio sobre capitalismo para acabar com o pensamento de capitalismo. É meio triste isso aí. Não, eu não falei que vai acabar com esse mas eu falei que vai curar o nosso coração. Ah, tá. Agora, assim, É se ansiedade. o capitalismo tá ali presente ou não, aí capitalista está presente em tudo, infelizmente, né? Pois Vivemos é. ele, respiramos ele, e no final tudo volta para ele. Mas é isso, é só um pequeno dominó em nossas vidas, é só um Paulo Freire, é só um Castelo Rá-Tim-Bum que vai nos tornar adultos contra o capitalismo. Eu Mas queria dizer que enfim. eu estou extremamente decepcionado comigo mesmo, que eu estou preparando aqui a lista de outras coisas para falar e eu escolhi o anime errado. Mas tudo bem. Meu Deus! Vixe. Não, não, assim, o anime que eu E escolhi olha é que você escolheu um anime maravilhoso. bom! Por que Não, você não. escolheu anime bom? Não, o anime que eu escolhi é maravilhoso. Eu só estou dizendo Sim, que pois eu é. deveria ter escolhido outro. Entendi. Mas Mas enfim. tudo bem, você vai ter uma sessão depois para fazer algumas outras citações de animes que você quer. É, e você cita o anime que você deveria ter escolhido. Exatamente. Tudo bem. Infelizmente, infelizmente, não sei. Ah, pra vocês tanto faz, vocês não gostam de ser. Ah, então tudo bem. Então tudo bem. Eu só queria dizer que esse é o meu tema preferido dos últimos podcasts, é isso. Jesus. Olha Isso aí. aí, Wesley. Valeu, Wesley. Eu ri. Bom, mas enfim, esse é o tema, pessoal. O tema que do qual discorreremos hoje. É nóis. Ok, então, Rafaela, por favor, pode começar. Eu só queria fazer um comentário que quando o Ian falou, ah, ele fez uma lavanderia com os slime dele, eu pensei, ué, e é o anime do menino que vai pro Isekai e de fato cria slimes e faz uma lavanderia? Aí esse aqui é outro anime do cara que vai pro Isekai e também faz uma lavanderia. E é spin-off de outro anime. Meu Deus do céu, que negócio complexo. Vai ter, sim, voltando. O mundinho slime é vasto, Nath. Ele é Oh, meu vasto. Deus. Antes da Rafaela falar, tem um comentário do João Paulo no chat ao vivo, do folclórico João Paulo Oliveira, dizendo o seguinte: abre aspas, viver no capitalismo que não nos impede de criticar o capitalismo. Fecha aspas. Muito bem. Isso aí, Sempre muito importante. importante. Lembrar. Não deu. Sempre importante estudar. João Paulo. É sempre importante estudar. Como um grande amigo do João Paulo, não dê corda pra ele. É o JP da qual? Eu nem sei. É, o JP Deve da ser outro. qual? É o JP. Meu JP, velho. Meu Deus. Assim, foda-se. Voltando pra cá. O anime que eu escolhi é um dos animes. Então, o Evilásio até comentou anteriormente, né? Do Zayaxei, né? Que já foi um tema daqui da call, né? Foi um tema meu, E acho inclusive. que De... E acho que, desculpa, falei errado. Legal. Falei muito errado, e aí? Legal. ou nada mais, não é slice of nada. Slice of Nada. Ah, bichinho, Slice of Nada. É o Slice of Nada que envolve seres sobrenaturais, em geral, né? Ah, então você tá confundindo. E acho que é slice of nada mesmo. Não tem nada a ver com seres sobrenaturais. Ué? Ai, acho Não. que. E acho que é um tipo de anime que é sobre pedaços da vida que não tem nenhum motivo, não tem regra, não tem coisa, não tem, pode ter sobrenatural, mas não pode não ter, não tem a ver com sobrenatural, não. Deve Ah, ser esse outro, realmente. deve ser esse outro nome que você falou antes que eu não sabia. Não, não, não, eu acho que eu que errei mesmo, porque, mas eu tenho quase certeza que a gente fez um podcast com esse tema e que fui eu que escolhi, só que realmente não, É, você está correto. Você está correto. Ele não tem nada a ver com o sobrenatural. É só porque eu, pessoalmente, acabo escolhendo animes e acho que tem sobrenatural, entendeu? Que é o caso da Sumi Yujinji. É justo. Que é realmente. Você tá vendo o Natsumi Yujinji dessa temporada? Sim, estou vendo, obviamente. Tu okay. acha que eu ia Estamos deixar vendo, isso aí, Nath. Não ia bom. Deixar passar. Nossa, é muito bom, muito bom. Ele é muito fofinho. Vamos lá. No caso, eu não escolhi Natsume Yujinchi, porque eu já falei demais dele. E eu também não escolhi Mochishi, também porque eu já falei demais dele. Então a gente vai na terceira opção, né? De anime sobrenatural, que também é tranquilinho. Que é, esse aqui é esquecidíssimo, porque, puta, ele não tem nada, tá ligado? Ele não tem continuação, mangá, não tem tradução, tem uma bosta. E eu gostava tanto dele na época, e eu fiquei muito triste que ninguém fez a tradução desse mangá pra eu ler em inglês, essa merda, nem em espanhol, nem o caralho A4, tudo que segue. Pra poder saber como é que a história continua. E o anime está dentro do esquecimento aí, desde o ano de 2000 e... Quando foi que saiu essa porra aqui? 2013. Então, já tem mais de 10 anos. E aí, a gente não sabe se vai ter continuação ou não. Provavelmente nunca vai ter. Então, o anime que eu escolhi se chama Gingitsune. Que é sobre um templo, né? O templo não é a principal parte, né, da história, mas é que, basicamente, os personagens moram no templo, né? Nós temos a nossa protagonista, Makoto-chan, né, que ela é a filha do dono do templo. No caso, a família dela, né, que é a dona desse templo, esse templo tem uma divindade, né, como eu posso dizer, ele não é um deus, mas ele é aquele que representa, né, aquele que vamos dizer assim, faz o papel do meio caminho, né, de levar a sabedoria de Deus para as pessoas. Bom, não sei se vocês entenderam. E aí a gente tem essa divindade chamada Gintaro, que ele é basicamente uma raposa gigante, certo? E a Makoto, por ser filha, né, descendente direta das pessoas do templo, né, que criaram esse templo, ela consegue enxergar o Gintaro. E o Gintaro, ele tem um poder de conseguir visualizar um pouquinho no futuro, né, quando ele quer, né, basicamente. Ele consegue projetar o futuro de uma pessoa específica, ou, por exemplo, ele consegue ver se vai chover, né, essas coisas assim. Então, ele tem essa habilidade de conseguir ver um pouquinhozinho no futuro. E, em geral, a Makoto usa essa habilidade do Gintaro para ajudar o pessoal da vizinhança dela. Resumo da ópera é isso aí. A Makoto, ela perdeu a mãe muito cedo, né? E o pai dela casou na família da mãe, né? Então, ele não é da linhagem, né? Então, o pai dela não consegue ver o Gintaro, mas ele acredita que ele existe, afinal de contas a filha dele consegue ver, certo? E a esposa dele conseguia também, né? Só que faleceu. E, bom, a história é um come of age junto com várias cenas de natureza e slice of life da vida, onde a nossa querida Makoto vive, né, e vai pra escola e faz as suas coisas e tem seus probleminhas de adolescente que muita gente tem. E acho que esse é o resumo, assim, não tem muito o que comentar sobre é basicamente só a vida dela, tá ligado? Então, como é que fala? Todo o drama envolvido... Eu diria que talvez o maior drama seria o próprio Gintaro ser essa divindade que está há tantos anos nesse templo, que ele viveu com diversas pessoas, né? E ele continua lá, mas as pessoas vão morrendo ao longo do tempo, então ele vai perdendo essas pessoas e bom, ele tem que continuar vivendo. Afinal de contas, ele basicamente é imortal. E eu acho que esse seria o maior drama possível dessa história. Mas... Na época que eu assisti, né, tem texto até no Fly de Brasil, minha gente. O Carleiro lembrou que o Fly de Brasil caiu, né, porque teve problema aí nos como é que fala? Teve problema Ah, meu Deus, de vírus, né? No caso, os antivírus estão pegando detalhes, né, de alguma coisa que está dentro do EFOL Brasil e estão bloqueando as páginas. Não deve ser vírus, não. Deve ser um addon. Né? O Carlírio comentou um addon do site que a provavelmente está dando um... Sei lá o que porra que chama. Addon! Pois é. Addon. Exatamente, isso aí. Alguma coisa dentro do site está chamando a atenção aí dos antivírus da vida e bloqueia a porra do site, mas ele ainda está lá. Né? Tem um texto da Beta Blonde, né? Antiga, minha nossa querida Roberta, que sumiu e escafedeu. E tinha um texto meu também falando sobre esse anime, comparando ele exatamente com Mushishi e com Natsume no sentido de leveza. Por causa que assistir esse anime me trazia um calorzinho no coração. Ele era um anime super simples, ele não tem nada demais. Mas, sei lá, ele era reconfortante de assistir, né? Então, eu acho que era exatamente por isso que eu escolhi ele para falar nesse tema. Principalmente por causa que eu fiz um texto especificamente sobre ele por causa disso. Dessa sensação de leveza que ele passava. Acho que é isso. Nem sei se teve outras pessoas que viram, né? Eu recomendo, né? Eu dei nota 8 na época. Mas ele é um anime extremamente esquecível, né? Tanto que ele. É isso. Eu vi o anime. Eu vi. E posso dizer que o anime é legalzinho, cumpre bem a proposta dele, tem Slice of Life. Tem seus. É legalzinho, sim. Eu acho ele bem legalzinho. Tem seus momentos de drama. Ele tem. Parece tipo. Ah, é passa de ano. Ah, ele não é especial. É, vai de cada um. Pra mim, ele passa de ano mesmo. Eu achei legal o pouco que eu vi, tá? Não tô falando mal, não. Só achei estranho, legalzinho. Voltando aqui. E ele tem seus momentos de drama, sim. Tem alguns episódios que tocam em pontos mais pesados, alguns pontos mais profundos, especialmente no relacionamento entre os dois protagonistas, que é a Makoto e o Gintaro, porque eles têm que ajudar as pessoas da cidade, né? Ajudar as pessoas que vão honrar o templo e tal, mas a forma de cada um de pensar, de ver o ambiente, de ver a vida em si, de ver o arredor, é tão diferente, mas tão diferente que às vezes ocorriam alguns confrontos, se é que eu posso usar essa palavra, entre eles. Mas é assim, é necessário para dar um tipo de... Como é que eu posso falar assim? Um tipo de calor no anime, não sei se o Ian vai poder me corrigir melhor depois. Uhum. Mas é para dar aquele tipo, aquela apimentada no negócio que tá muito calmo, que tá muito tranquilo. Então são as apimentadas certeiras. E Jitsune faz bem isso. Foi uma proposta interessante, gostei do anime. Se eu não me engano, deixa eu ver no Anilist que nota eu dei para ele, que eu não me lembro de qual. Eu realmente não lembro. Dei 7 no MyAnimeList, 7,5 no AniList. Então ficou nessa média aí pra mim. Eu gostei. E recomendei na época. Pena que na época o pessoal do Twitter, que usava bastante, parecia não ter curtido muito o anime, não. Mas paciência. É que no momento comentário, que o Flurry ainda não tinha chegado ao ápice. Momento Flurry. Meu Deus do céu. Hoje em dia faria muito mais sucesso. Ele faria muito mais sucesso. É verdade, viu? Com certeza. Sim, só queria fazer um comentário. É a Makoto, eu acho que ela nem tá no ensino médio ainda, ela é muito jovem. E o Gintaro, ele faz um papel de irmão mais velho pra ela. É uma coisa bem paternal, sabe? E eles têm um envolvimento bem de família. Tipo, não existe hierarquia entre eles, mesmo que ele basicamente seja um semideus, né? Mas eles têm essa convivência e os dois, eles vão brigar de vez em quando, vai ter esses desentendimentos, faz parte do crescimento da personagem, faz parte do amadurecer como pessoa, entendeu? E faz parte da história de uma forma geral, né? Eu gosto bastante dessa dinâmica entre eles. Eu gosto muito de Gingitsune, eu gosto muito do Gintaro, eu gostava muito da dinâmica da Makoto com o Gintaro, justamente pelo que a Nath falou, que ele é basicamente um semideus aí, com gazilhões de anos vividos e com mais gazilhões de anos a serem vividos. E era muito engraçado como tudo o que a Makoto, todos os problemas que a Makoto levava pra ele meio que achava meio incômodo, porque para ele eram coisas muito bobas. Para uma adolescente, a vida toda. Para ele, que tá vivo há muitos, muitos anos, era tipo, ai meu Deus, sério. Só que ao mesmo tempo, ele se apegou tanto a ela, por mais que ele fosse meio tsundere, ele se apegou tanto a ela que todos os problemas que ele falava para ela que eram bestas, ele sempre dava o melhor para tentar ajudar ela. Eles tinham uma relação muito boa. É, como a Nath falou, ele age mesmo meio que como um irmão mais velho. Pensa como se fosse seu irmão de 17 anos e você é uma criança de 5 anos. Era mais ou menos uma coisa assim. Tudo pra ele parecia meio bobo, mas ele ajudava mesmo assim porque era a irmãzinha dele. Então, e conforme outros personagens vão aparecendo, né, a gente vão se criando ali alguns conflitos, algumas situações que são um pouco mais desafiadoras pra Makoto. E até um pouco para ele também, justamente pela questão de lidar com outros seres humanos, a relação deles vai se estreitando e você vai sentindo realmente o que a Nath falou, que não existe essa questão de hierarquia. Eles estão ali, um ao lado do outro, um ajudando ao outro, e assim eles vão vivendo os dias tranquilos, ou não tão tranquilos assim, né? no templo onde eles moram. O JP comentou o seguinte sobre esse anime: os deuses mostravam o quanto somos ínfimos em frente à vastidão do tempo. Aí na sequência ele comentou: me deixou depressivo, né? Mas é isso mesmo, tá correto. Freedom também ele... Freedom também, não assista, pois é. Não assista a Freedom, JP, que você vai ficar depressivo. Nossa, isso é uma coisa, isso é uma coisa vezes... que Freire me deixou muito depressivo. Eu não tenho 15 mil anos. Às vezes, você quer assistir só uma coisinha pra te deixar um pouquinho deprimido. Tá de boa. É verdade. Não vou negar. Não vou negar. Não vou negar dois. Às vezes a gente só quer sofrer um pouco pela inevitabilidade da morte, da finitude da vida. Exato. Esse comentário do Ian me deixou depressivo também. Falou mas... que... Meu Deus! Falou que nem cênica agora. Bom demais. Eu lembro que eu comecei a ver esse anime, eu tinha assistido aquele Inari Kokon Koiroha. Sim, que também se passa no tempo, sabe? Pois é, também no tempo. Porque aí o Inari Kokon, ele é mais romance, né? Ele é mais romancezinho. Isso. Aí eu falei assim, se parece tanto com outro, eu vou assistir porque eu tinha gostado da coisa do templo, né? E aí esse tem essa questão sobrenatural, só que ele lida mais com essa coisa de resolver em alguns episódios casos que alguns... É que ele é muito parecido com o Mushishi nesse sentido, né? Que alguns monstros são mais... causam problemas ali que eles têm que resolver, e outros monstros ali já são mais prestativos, aí tem essa coisa assim, né? Eu gosto, é um anime assim... Posso abrir um espaço só pra falar de um anime rapidinho? Já que vocês falaram disso aí, eu queria até dizer que tem um anime que eu sinto muita falta. Eu não cheguei a terminar ele porque o Fanzube na época não chegou a terminar. E eu nem sei se alguém conseguiu traduzir ele por completo. E que eu ficava muito triste que eu assisti ele na mesma época que o Mushishi. E os dois me passavam uma vibe muito, muito parecida. E eu queria muito um dia terminar, que é o Moke. Mas fica a dica aí: Moke. M-O-K-E. É de templo? Eu conheço esse M.O. Acabei de ouvir falar esse nome. É meio que um Mushishi, só que em vez de ser um garoto no final colegial, é uma garota no começo. No caso, é Moke com dois K's, não? É, com dois K's. Dois K's. Moke. Ah, tá. Eu sei que anime é esse. É, eu sei também qual é esse. Mas eu não vi. Ah, nunca vi. De fato, eu não vi. Só queria lembrar desse anime, porque as pessoas não vão lembrar dele. Show de bola. E agora, Rafa, quem é o próximo? Melhor, próximas edições, né? Então... próximas edições. Deixa eu abrir o Discord aqui. Nossa, já tava certinho e eu mexi em alguma coisa. Tá, previsão para os próximos temas. Dia 27 de abril de 2026, nós já temos o KP 275, que vai ser a análise inicial da temporada de abril de 2026, né? Já estamos todos assistindo os novos animes para poder comentar, né? Na temporada. É, tô com muito anime ainda pra assistir, muito pouco tempo. Eu também, eu tô super mega atrasada. Eu tô atrasada até com os animes da temporada passada. Imagine os da nova. É, dia 11 de maio, KP 276 vai ser o tema sugerido por mim. Caralho, eu tenho que sugerir esse tema ainda, né? Eu vou ter que pensar. É, dia 25 de maio de 2026, temos o KP 277, que ainda vai ser definido. Como isso vai ser definido, Carleira? A gente vai fazer votação depois? Depois a gente vê também, né? Provavelmente. Quem vai sugerir o tema, o primeiro tema que sair vai ser esse. Isso. É, né? Tipo como isso. Como sempre. Né? Vai ser no aleatório, tá? É, então, no KP 278, que vai ser em junho, né? A gente tem o tema sugerido pelo Wesley, no dia 8 de junho. E no dia 22 de junho, que já vai estar lá no São João, né? Nessa época, tanana, a gente vai ter a análise final da temporada de abril. Esse, tamo aí, previsões. Ok. Então, vamos aqui pro próxima pessoa. Rafa, quem vai ser a próxima pessoa? Ah, pode ser você, Ian, nosso convidado. Pode ser eu, então, convidado. Convidado que escolheu o tema. Bom, eu escolhi esse tema pensando já nesse ali. Já estava pensando nesse anime. Mas enfim, né? Vamos lá. O anime que eu vou trazer aqui, na verdade, é um spin-off, né? Não é a série original. Mas é o spin-off de um dos meus animes, mangás, light novels preferidas da atualidade. É, quem diria que eu, no auge dos meus censurado anos, iria gostar tanto de uma obra como eu gosto dessa obra. A obra no geral, não só o anime que eu vou falar hoje. Eu peço muito desculpa. É muito triste você falar censurado dos anos. Que só me faz sentir muito mais velho. Porque o Ian, eu acho que o Ian, talvez ele não seja mais novo que o Wesley, mas ele é mais novo que todos os outros aqui em vários anos. Então... Na minha cabeça o Ian ainda tem 19 anos, eu não lembro quantos anos. Ai, obrigado, Nath! Obrigado! Me sinto até melhor. Me sinto até mais tão pronto. Eu acho dos meus 19 aninhos... Esse festival de mentira tá triste. Não achei que ia gostar tanto de um anime quanto eu gosto muito de Tensei Shitara, né? Que é o Reencarnei como Slime. O The Time I Got Reincarnated as Slime. Inclusive, filme de Reencarnei como Slime nos cinemas no dia 31, no dia 30 de abril. Vão lá assistir. Caralho! Ian, eu que sou uma pessoa que não viu nada da série, posso ver? Pode sim, porque aí a gente vai pra esse ponto. É história fechada? É a história, esse é o ponto. Não tem, assim, uma história. Porque a premissa é uma premissa básica. A premissa de Tensura é uma premissa básica de Isekai. A gente tinha Satoru Mikami morreu ao proteger a vida do seu kohai do trabalho e da namorada. Ele foi esfaqueado por um doido na rua. E do computador dele. Eu lembro disso. E aí, quando ele morreu... a voz divina falou com ele, conforme ele balbuciava ali coisa sem sentido, ele foi criando a sua própria árvore de habilidades. E ele reencarnou como um slime. E aí a aventura dele começa a partir disso, de como ele vai começar a navegar nesse novo mundo e como ele vai chegar no maior objetivo da vida dele, que é criar uma nação onde todos possam viver vidas felizes e tranquilas. É isso que ele quer. Esse é o único ponto pra ele. Tranquilidade. Como a gente já pode ver, o autor dessa visual novel, né, o Fuse, ele gosta de uma coisinha meio vida tranquila, vida pacata, slow life, slice of life. Por isso que ele tem ele criou diversos mangás e spin-off onde ele coloca os personagens para fazerem coisas pacatas do dia a dia. Seja ficar fazendo rolê gourmet para experimentar comidas de várias cidades, seja viajar de férias e passar o seu dia tentando criar novas magias, só porque você pode, porque você tá de férias, você quer curtir suas férias. E seja mostrando o dia a dia das pessoas que moram na Federação de Jura Tempest, que é o país criado pelo Rimuru. E essa é a premissa do anime que eu vou falar aqui, que é o Tensura Nikki, Tensei Shitara Slime Data Ken, ou The Slime Diaries, que é basicamente uma série de episódios avulsos que vão mostrar o dia-a-dia do Rimuru ali na cidade que ele criou, né? Na cidade, na Federação de Jura Tempest. Assim, o JP colocou o seguinte na sua fala. A premissa do anime é desliga o cérebro e vai. É isso, desliga o cérebro e vai. Porque você não tem que pensar, gente. É literalmente assim. Ele fazendo um festival de verão na cidade dele. Desculpa, eu posso dizer a mesma coisa de muita gente de porradinha. Então... Sim, não, com certeza. Tanto que tensura tem os dois. Tem porradinha, mas também tem Slice of Life. Exatamente. É o melhor dos dois mundos. E Tensura Nick é basicamente isso. São vários episódios onde ele vai andar pela cidade dele e vai... Ah, eu quero fazer um festival de verão. Ah, eu quero passar... Ah, eu quero ir pra praia com os meus amigos. Ah, eu quero comer melancia. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É literalmente um anime sobre viver na sua vidinha. É mostrando ele vivendo a vidinha dele tranquila ali na cidade. Mostrando alguns personagens que fazem parte ali da vida dele. Inclusive, focando, às vezes, em alguns personagens que nem tem tempo de tela. Ninguém dá atenção na história original, que não tem espaço pra eles ali. E basicamente é isso. Por isso que eu falo pro Evilá, você pode assistir tranquilamente. Porque não vai afetar em nada. Você sabendo de onde a história partiu, que é morreu e reencarnou e abriu uma cidade, pronto. E é um slime. E é um slime. Vai viver a sua vida. Vai viver na sua vida, vai assistindo, porque é basicamente isso, gente. É vidinha pacata. E é por isso que eu amo tanto esse anime. Eu amo tanto esse anime. Toda vez que eu tô, tipo assim, meio borocochô, que eu chego com as costas, chega tão sangrando, chega tão vermelha de tanta chicotada que eu levei do capitalismo. Meu Deus. Eu coloco um episódio ali, eu vou assistir. Ah, o episódio do Festival de Verão é o meu episódio favorito, porque ele é focado em um dos meus personagens favoritos, que é o Lord Orc, que é a pessoa mais doce, a pessoa não, né? O monstro mais doce e amável do mundo, brincando com criancinhas goblin. Sabe? Gente, meu coração, ele derrete de alegria. Por isso que, sim, eu recomendo esse anime pra todo mundo. Assistiu Tensura, não assistiu, gosta, não gosta, assiste Tensura Nick, assiste The Slime Diaries. É só coisa boa, é só coisa boa. E a animação, ela é muito simplesinha, e eu acho que isso dá um toque ainda mais gostoso pro anime. Porque quem assiste a série principal vê que a animação ela vai melhorando muito com o passar das temporadas e ela vai ficando uma animação mais forte, uma animação mais grossa, digamos assim. E Tensura Nick é completamente diferente. É tudo muito mais fluido, é tudo muito mais simples, é tudo muito mais leve. Então é por isso que ela é a minha indicação de hoje. Você me fez lembrar de vários, você falou aí, me fez lembrar de vários animes spin-offs de séries que eu gosto, como o Fullmetal Panic. Olha aí, tá um tema. Olha aí, tava mesmo, hein? Fullmetal Panic. Tá um tema. Hiromiya Pieces. Pronto, a gente não tinha que definir um Carnival tema. Carnival Fantasma. Tá aí, pronto aí. Eu tô indo pra caralho pra falar disso aí. Aí, eu tô... Série spin-off. Então, pronto, tá definido o tema. Já tá definido o tema, Carleiro aí. Tem um spin-off do anime que eu vou falar hoje, que não é bom. Mas tem o Mijikamon, que também é bom. Que aí é bom. Então, dá pra falar de um que é bom, o outro que não é. Então... Tem várias coisas aí. É sobre isso. Carnival Fantasma, eu gosto de Carnival Fantasma porque ele dá protagonismo em certas partes a dois personagens de Fate Stay Night que nunca tem protagonismo, que é o assassino, o samurai, é o assassino e o Lancer. O assassino, como o assassino pode sair do templo, então no Carnival Fantasma ele anda em cima de um caminhão, levando o templo em cima dele. Rachachim. Caralho, ele leva você por cima dele. Não é em cima dele, é em cima do caminhão, né? Ele tá junto. Ah, tá. Meu Deus, ele carrega o tempo no caminhão. Ele não pode sair. Meu Deus, que resenha. E o Lancer, que é o personagem mais maltratado de Fate. Eu vou defender aqui o Lancer até o final, porque o Lancer teve seu momento de glória em Grand Order e tiraram dele. Pois é, o Lancer é muito melhor em Grand Order. Porque também ele não é mais um caster, Lancer, né? Exatamente, ele não é caster. Ele não é Lancer, ele é caster. Ah, caralho. Mas é isso. Mas eu vou ver ainda, né? Esse é um dos animes que todo mundo fala bem pra mim, eu quero ver. Eu realmente tenho que parar. Assista, assista. Assim. Nem que seja só o Tensura Nick, assista, Evilásio. É, vou ver os dois. Ah, pois melhor ainda! Aproveita que a quarta temporada começou agora, toda sexta-feira na Crunchyroll. Eu tô atrasada, eu só vi duas temporadas, mas eu preciso voltar. Eu li o mangá antes, então... Não, mas você assistiu a primeira e a segunda parte da segunda temporada? Sim, eu acho que eu assisti a primeira e a segunda, não tenho certeza não. Mas aí depois eu olho na minha lista, né, qualquer coisa. É. Enfim. Então pronto, é isso. Eu acho que ninguém assistiu o Tensura Nick aqui, então... Eu não vi... Não, pois você não viu, Wesley. Porque eu não vi. Então você vai ter que falar do seu anime agora. Eita! Só que você não viu. Tudo. Eita! Tô avisando que eu gosto de ter esse cara slime, mas eu não vi esse filme. É sobre. Então vamos lá, né? Falar do meu anime, então. É isso. É um anime que eu já tinha trazido no podcast no começo de temporada. E aí eu só trouxe ele pra reforçar porque é um anime que eu gostei muito até o fim. E é isso. E o anime que eu escolhi é o Mono. É, já que o Ian tinha sugerido um anime que cura onde dói, eu pensei, por que não um anime que, quando eu assisto, eu penso, meu Deus, eu estou vendo um anime de cotidiano que me deixa confortável, eu fico feliz todo o episódio. E resumo qual que seria a história de Mono, né? É, Mono conta a história de uma garotinha chamada Satsuki, que ela... Meio que ela é de um clube de fotografia da escola. E aí a veterana dela meio que acaba se formando na escola. E aí ela fica à mercê de ter que procurar novos membros para o clube da escola. O clássico clichê do anime de clube. Pois é. E aí meio que ela vai meio que reunindo novas garotas. E elas meio que acabam criando um clube de cinefoto. Tipo, a ideia é fazer fotografias cinematográficas. Tem uma coisa, uma brincadeirinha assim que elas fazem, né? Porque elas usam muito aquelas máquinas... eu esqueci o nome agora. Que você tira foto com... DLS. Fotos manuais. Como é que é o nome? Eu esqueci. Deu branco. Não, aqui imprime na hora, Polaroid? Não, é uma que você... Analógica? Você usa um tripé. Você usa um tripé pra tirar as fotos. Ah, aquela... De mão, tripé de mão. Caralho, sei não. Celular. Porra. Não, Ah, eu acho que é esse que você tinha falado mesmo. Né? Eu sei porque eu vi o anime, então eu sei o que você tá falando, mas eu não lembro o nome. Isso, é aquelas camerazinhas que você usa tipo um tripézinho. E aí você tira as fotos de cima, assim, sabe? E aí elas... Mas a câmera dela é foda pra caralho, porque a câmera dela é aquelas câmeras 360. Então... É, a câmera 360. Tem os modelos, né? O dela é 360. Então elas tiram foto 360. E aí elas se juntam nesse clube pra fazer as fotografias. E aí, algum dia, elas acabam conhecendo uma moça adulta que é uma mangaká. Porque essa mangaká acaba tendo uma confusão lá com uma das personagens que comprou essa câmera. E aí elas acabam fazendo amizade com essa mangaká, que é uma mangaká que vive em uma lojinha. Sim, pode falar. É que assim, ela ia comprar uma câmera nova por causa do... pra ter uma câmera melhor pro clube. E aí quando ele vai comprar é dessa mangaká, só que a câmera nunca chega na casa dela. Aí até que ela vai até o local da câmera... A mangaká, como não sai de casa, ela nunca foi entregar a câmera pra ela. Meu Deus! Sim, sim, sim. Ah, é, também, inclusive, esse anime tem umas coisas, tem um pouco de humor. O JP aqui disse o nome de objeto pra tirar as fotos, que é pau de selfie. Pois é, está... eu sei lá, falei já. Realmente, mas não é bem o pau de selfie, eu não vou lembrar o nome. Mas, enfim. E aí, meio que elas acabam fazendo amizade com essa mangaká, né? E ela acaba meio que convidando essas meninas pra tirarem fotos de referência pro mangá dela. Porque ela escreve um mangá, Slice of Life, né? Que é uma referência à vida do cotidiano delas, né? Porque ela às vezes tá sem ideias, então ela transforma as pessoas nos personagens do mangá dela. Isso porque... E aí vai ter... A editora dela não aguenta mais ela ficar desenhando o gato dela. Então... Oh, meu Deus! É, sim, é verdade. E ela tem um gatinho muito foda, que é um gatinho super gordão, que em um dos episódios ele pega a câmera e simplesmente desaparece com ela. Aí volta e quando ele volta, a câmera... Quando ele volta, a câmera tá toda quebrada. Ai, mas enfim, mas... Aí o anime a gente vai acompanhar o cotidiano delas e a gente vai ter várias cenas que tem bastante humor, assim, situações mais exageradas, onde as personagens vão estar indo em lugares, em espaços diferentes do Japão para tirar essas fotos, e a gente vai conhecendo outros personagens do elenco. Um deles é a melhor amiga dessa mangaka, que é uma moça que pilota uma moto. E aí a gente vai ter basicamente o cotidiano delas e situações engraçadinhas. Não é um anime que vai ter, meu Deus, grandes plot twists. Você realmente vai assistir ele para se divertir cada episódio, e é bem divertidinho. Outro detalhe, né, é que o autor, não sei, a pessoa que criou essa obra, né, conhecido como Afro, é a mesma pessoa que fez o Eurocamp, que é um outro anime bastante famoso, que também é focado em cotidiano, só que o Eurocamp é mais focado na parte de acampamento. E aí, às vezes, agora caso você tenha assistido o Eurocamp... Esse. Sim. Caso você tenha assistido o Eurocamp... E os dois são as personagens de Eurocamp, às vezes elas aparecem como easter eggs nos cenários do anime, às vezes elas aparecem em algum cantinho ou outro, aí quem gosta de Eurocamp vai ver e vai falar, meu Deus, o personagem está ali, enfim. Mas é bem divertido, assim, ver essas... Sim, pode falar. Eu ia falar que esse anime é meio que um filho com mais slice of life do que comédia, embora tenha um extra de comédia, do anime que o Carlinho vai falar. Que me lembra bastante. Aí, em comparação ao Eurocamp, esse já tem um pouco mais de comédia do que o Eurocamp. O Eurocamp ele é mais cotidiano, é mais o acampamento e a contemplação. Agora, esse vai ter contemplação em bastante cena, mas tem um pouco mais do tom cômico, assim, as personagens, elas têm situações, assim, que são meio engraçadinhas. O que muda bastante, assim, a dinâmica, mas... É uma adaptação muito boa, eu acho que eles conseguem transmitir bem, assim, a mesma vibe do Eurocamp, assim, de alguma forma. O que é um problema, algumas pessoas não gostaram tanto desse anime, mas pelo fato dele ir pra essa veia mais cômica, assim, sabe? Mas eu acho muito legal, eu gostei bastante. Então fica aí a recomendação. Eu não cheguei a terminar, mas o que eu vi eu gostei bastante. Um dia eu vou terminar. Eu acho que a dosagem da comédia do Slice of Life nesse anime é muito boa. Então, ele me agrada mais do que o pouco que eu vi de Eurocamp, por causa disso, né? Sim. As pessoas curtiram menos por conta disso. Não, eu acho que os dois estão... Mas achei... Eu imaginei que a pessoa ia curtir menos, mas aí... É de cada um. Uhum. Eu acho que... Eu não vi, né? Então, só isso. Eu só descobri qual anime ele tava falando quando ele disse que era meu motor de Eurocamp. Agora eu sei! Eu acho que eu devo ter visto um ou dois episódios só. Tudo bem. Então, vai lá, Kalir. Gente, eu só queria comentar que eu tô saindo, tá? Boa noite. Eu deixei as minhas recomendações aqui no chat. As recomendações que eu vou deixar vai ser um spin-off, inclusive, que talvez eu comente esse spin-off depois, mas é um spin-off de Fate também, que é o spin-off Nossa. Que o menino faz comida. Eu acho muito engraçado ele também. Ele é basicamente o Emiya fazendo comida. Acabou. Aí tem um outro anime que é de yokai, né, que é o Yokai Apartment, o apartamento dos yokais, basicamente isso. Aí tem o anime dos bebês, que é o Gakuen Babysitters. E tem o anime das mini-múmias, se não me pergunto, cai no Kaikata. Só tem uma mini-múmia. São mini-criaturinhas. Mini-criaturinhas. Que tem uma mini-múmia. É porque eu sou uma mini-múmia como protagonista. Exatamente, é o parceiro do protagonista. E tem um que é muito bonitinho, que é o Hanayamata, que eu gosto muito. Muito bom. Lindo, eu amo. Lindo, eu amo. Muito bom, Hanayamata. Eu gosto da trilha sonora desse anime. E obrigado, Nath, por ter citado Gakuen Babysitters, que aí eu posso escolher outro anime pra falar no lugar dele. Que eu ia falar dele também. Pronto, é isso, galera. Boa noite. que tem review dele pela escritora lá no Anime Coach. Olha que chique, escritora. Olha o jabá. Bom, é isso, pessoal. Beijos e até a próxima. Tchau, Nath. Tchau. Tchau, Carírio. Então, vou jogar seguro, como eu gosto de ficar sempre jogando seguro nas minhas escolhas aqui no cast. E eu resolvi pegar um anime veras interessante, cuja a imagem que o Evilado logo logo colocará é o melhor, é o resumo que eu dou para essa obra. É o resumo. É maravilhoso ver uma personagem fantasiada de pinguim e ela ficar tão fofa como o pinguim. E a professora dela, num momento de inveja profunda, de não acreditar no que está vendo, empurra ela. E ela fica se movendo no chão e todo mundo resolve tirar foto, dizer que ela está fofa no chão, se remoendo com uma fantasia. Maravilhoso, enfim. Para mim, a definição desse anime é uma imagem de uma garota meio sonâmbula com uma faca na mão. Eu estou dizendo momentos que trazem paz para o meu coração, não momentos que torturam o meu cérebro. Ele veio falar do anime que é de tortura. Esse anime tem esse momento de tortura que eu já vou explanar. Tem outros momentos também, inclusive. Não tem tortura nenhuma nesse momento. É só porque uma garota... Ah, peraí. Vamos lá, peraí. Azuma Gadayo... Anime lá do distantíssimo ano de 2002, temporada de abril daquele ano. Anime seinen. Totalizou 26 episódios. Eu vi ele por indicação de um colega aqui de Curitiba chamado Thiago Pimenta. Ele tinha um blog chamado Thiago 3T, era o blog de anime dele na época, em 2007, 2008. Foi graças a ele que eu fui apresentado ao universo de Azuma Gadayo. Não só esse, como também ao universo de... Outros universos de outros animes, tá? Só para deixar bem claro. Como, por exemplo, o Skull Rumble, né? Foi graças a ele que eu vi também. Que é outro filho de Azuma Gadayo. E bota filho nisso, né? Filho pródigo. Então, assim, em Azuma Gadayo, nós temos o perfeito exemplo de slice of life escolar. Muitas alunas, cada uma com sua personalidade própria, com a sua vivência, com o seu modo de ver as coisas... Uma professora endireitadíssima, que é uma professora de educação física, e a outra que é uma lunática, que é a professora de inglês. Não esqueça do terceiro professor. Não, calma, eu falei professoras. Professoras. Temos o professor, que eu ia falar agora, que por mais que ele não tenha intenção, o comportamento dele é muito bizarro. Ele pode não ter as intenções que aparenta ter, mas eu acho que tem. Mas caramba, como é que pode, gente? Que como é isso, cara? O cara é casado e ama a família dele, cara. Absurdo, cara. Eu não confio naquela mulher dele. Eu não confio nele! Você vai falar da esposa dele, eu não confio nele! Eu confio mais nele do que a mulher dele. Caramba! Para, gente, pelo amor de Deus. E Azuma Gadayo é cheio dos momentos dóceis, como o famoso Tsukuri Machô. Como momentos de tortura psicológica que acabam sendo promovidos pela própria Cho-chan. E, assim, não que a culpa é dela, mas que ocorre com ela junto. E ela fica traumatizada, coitadinha. Como no caso do carro da Yukari Sensei, né, que é a professora de inglês, e que eles vão passar um final de semana, um feriado na praia, coisa e tal. E aí deu muita gente, então separaram em dois carros. Uma parte do grupo ia com a professora de educação física, num carro bem cuidadinho, bem ajeitado, ela toda prendada para dirigir, né, certinha. E a outra com um carro que quando aparece no portão da mansão da Tio já aparece aquele negócio reluzente, a longe, o sol batendo naquela lataria. O sol batendo naquela lataria já amassada. E quando o carro vai se aproximando, todo mundo fica com medo e começam a falar coisas. Aí, de repente, o professor de inglês fala. Ah, de educação física, quer dizer, fala. Eles querem chegar vivas lá, não querem? Aí um monte de gente vai pro carro dela e acaba sobrando algumas pessoas pra ir no carro da destrabalhada Yukari Sensei. É passar todo evento, o pessoal se divertiu. Aí na sala de aula o pessoal tá tocando fotografias, vendo como é que foi o evento, fazendo boas lembranças. Até que tem um momento que uma das meninas solta a foto que ela tirou do lado do carro da Yukari Sensei. E de repente o semblante da Chocha muda. Ela muda, fica com os olhos pequenos, começa a suar frio e começa a soltar as seguintes palavras. Não, por favor, não vou me comportar direito, por favor. Olha o sinal, olha a placa da velocidade. Por favor, não, não, olha a galinha. Ela começa a chorar, lembrando de quase tantos atropelamentos que a Yukari Sensei fez. Lembrando de todas as placas que ela ignorou, de todos os semáforos que ela ignorou, até chegar na Bendito da praia. Isso. Praia essa particular, tá? Uma rede particular da família. Isso, eu tinha, me lembra Simpsons, quando o garoto fala It's already dead! Muito bom. Ah, meu Deus do céu. Azuma Gandayo é o supra-sumo da união do o casamento perfeito entre o Slice of Life e a comédia. Aqui o foco, devo admitir, que é mais a comédia que Slice of Life. Só que Slice of Life, que aparece aqui, é tão certinho, é tão meigo, é tão carinhoso, que não tem como esse anime deixar de ser citado. Pra mim, chega a ser uma afronta esse anime não ser citado, no meu ponto de vista. E dentre as personagens destacáveis, nós temos a Ayumu. Ayumu, que é a Osaka. Ayumu Osaka Kazuka. Essa menina... Você sabe o nome dela, Carlinhos? Que absurdo. Ninguém sabe o nome sei, dela. Sei, sei. Ayumu Osaka Kazuka. Como não vou saber o nome dela? Osaka então, não tem o nome dela, tá? Osaka, o pessoal coloca no meio por causa do apelido que foi dado pra ela. Pois é, então não tem o nome dela. A pessoa só lembra de Osaka mesmo. Então. É só apelido. A Osaka. Eu já falei. A Osaka, ela tem uns olhares muito fixos. E às vezes ela fica com a boca aberta assim do nada. E a forma de falar dela rendeu o apelido pra ela, e quem deu esse apelido foi a tonta lá daquela menina de cabelo curto. Era Tomo, Tono, alguma coisa assim o nome dela. Essa menina é destrambelhada, enfim. E a Osaka, ela tem uma cena emblemática nesse mesmo evento na praia, em que ela, sem querer, quase matou de susto a Yukari Sensei. Ela quase matou de susto. Porque ela queria pregar uma peça na professora, querendo acordar ela durante o sono. Ela não prestou atenção no que pegou na cozinha, porque ela estava sonolenta, uma sonâmbula destrambelhada. E mostrou uma faca! Mostrou uma faca para a professora. Ainda só falando, eu falhei. Ela saiu do quarto dela, assustou a professora quase que mortalmente e não notou o que tem, o que quase fez. Não notou o que tinha na mão. Esse anime é maravilhoso. Ela só estava defendendo a Tio Chan, que ela ia ter que voltar de carro. É só isso. Enfim, eu... Mas, Calilho. Oi. Desculpa, você está só mais uma cena da Osaka. É que a Osaka, em um certo momento... As pessoas perguntam umas às outras qual o maior sonho da vida delas. E o maior sonho da vida da Osaka é escorregar uma casca de banana e cair de cara no chão. Eu não sei o que comentar sobre isso. Isso me lembra que tinha uma atividade na sala de aula que tem aqueles papéis entregues no ensino médio no Japão, em que os alunos colocam três opções de profissões no futuro para eles, né? Aí a Osaka tá lá, pensativa, não sei o quê. Daí a Chio-chan, toda amiga, chega pra ela. Osaka, eu acho que você seria uma boa professora no futuro. Ela, você acha? Sim, você seria uma boa professora no futuro. Ela vai lá e coloca nas três opções professora. Aí é chamado os alunos pra sala dos professores e tá lá Yukari Sensei. Aí a Osaka mostra a folha pra ela. Daí a Yukari Sensei fica toda temerosa. Quem que disse que você seria uma boa professora? Toda trêmula. Quem que disse que você seria uma boa professora? Aí ela sem pensar duas vezes. Aí a Tio-chan. A professora saiu do nada da sala dos professores, saiu correndo, foi até a sala de aula e ameaçou a Tio-chan. Você fica pondo essas ideias estrubelhadas na Osaka? Eu vou te culpar pro resto da sua vida. Aí eu preciso complementar a última vez, Carlinho. Existe outro mangá do meu autor chamado Yotsuba. E eu queria só dizer, a Osaka conseguiu. Ela virou professora. Puta que pariu. Não, cara. Não. Yotsuba, eu quero muito que vire anime um dia. Mas, pô, cara, não. Pô, podia ter anime, velho. Podia ter anime. Nossa. Enfim. Se tem uma personagem que eu tenho dó nesse anime, é da Sasaki. Por que da Sasaki? Ela é alta, é uma garota alta, corpo bem definido. Só que o pessoal costuma ter medo dela por causa da altura dela e porque ela fala muito pouco. E na verdade ela ama animais. Ela adora animais. Ela é muito meiga, muito graciosa, ela ama animais. Tem um gato de rua que vive mordendo a mão dela. Ela não consegue acariciar esse gato de rua. E quando a gente fala em gatos, você quer replicar a frase, Velazo, por favor? Uma certa frase? Não, eu tô chateado que você não falou da melhor personagem do anime até agora. Então... Quem seria a melhor personagem do anime pra você? Pra mim é a Tomo-chan, né? Claramente. Eu falei dela, eu falei, era Tomo, Tono, não me lembrava o nome dela. Eu falei, só chamei ela de trambelhada. Menino do cabelo curto, eu falei dela. Absurdo. Tomo-chan é o melhor personagem. Não, o melhor personagem é o Zaka, a culpa é da Tio-chan. Na verdade, todo o grupo de personagens aqui é excelente. E a Koyomi, que é a mais centrada, ela é a mais centrada, ela sempre tem que corrigir a Tomo, disso eu me lembro. Ela sempre tem que dar uns sermões na Tomo. Enfim, Azuma ga Daioh é um anime para vocês assistirem de forma totalmente descontraída. É um anime muito gostosinho. São 4 capítulos por episódio, como se tivesse 4 histórias por episódio, de períodos bem curtos. Alguns episódios são 2 histórias, outros são 4. É assim, é tudo magnificamente maravilhoso. Assim, esse anime é espetacular. Esse anime é espetacular. E vocês talvez tenham alguns sonhos estranhos com partes de episódios em que a Tio-chan tira as tranças do cabelo dela ou coloca as tranças para sair voando pelo céu. Só na imaginação da Osaka uma coisa dessa mesmo. Que as tranças são a essência da Tio-chan. Sem as tranças ela morre. E eu queria dizer que eu tenho um bonequinho das personagens de Azuma ga Daioh, né? Tá meio acabado. Inveja. Mas eu tenho esse bonequinho, dá pra tirar as trancinhas da Tio-chan. Meu Deus do céu. Mas é velhinho mesmo, mas eu tenho. E a gente não pode esquecer da Kaori, que é aquela menina que enxerga tudo de bom na Sasaki. Uhum. E ela acaba indo pro carro, ela indo andar no carro da Yukari Sensei, só porque a Sasaki disse que eu tinha coragem de suficiente de ir pra lá. Meu Deus, que se arrependimento matasse. Que também vale ressaltar que o pai da Tio-chan é um gato. Sim. É um personagem. É um gato. Acho que isso é imaginativo, não? Beleza. Não, ele é real. Nunca mostraram outro pai. O único pai que mostraram dela foi aquele gato. É o único pai que existe. Que é o pai da Tio-chan. I'm so bird. Thank you. Tá bom. É, ok. Tem uma coisa de Azuma ga Daioh que eu gosto muito, é que quando ele tá chegando nos episódios finais... Spoiler, né? Enfim. Quando ele tá chegando nos episódios finais, tem aquele arco com os gatinhos que elas encontram nas férias. E aí tem um desses gatinhos, que são gatos selvagens, né? Elas acabam meio que levando pra cidade, assim. E aí rola que mais concatena essa questão do Slice of Life nesse anime, assim, sabe? Que aí a gente tem aquela personagem que tem um problema de... Que o Kaleiro falou, que é quando ela coloca lá... Vai acariciar o gatinho morde ela. Aí ela acaba se apegando... Se não me engano, é ela mesmo. Ela acaba se apegando a um desses gatinhos selvagens, assim. Mas aí depois elas têm que lembrar que elas têm que devolver pra empresa. E ela fica muito triste quando ela tem que devolver. Uma coisa. Muito triste. Ela fica muito triste. Essa saca fica... E eu do nome do gatinho, que é o Yamamaya, alguma coisa assim. Mas eu queria dizer uma coisa, que esse anime, ele conforta muito. Ele me conforta, ele é um anime muito confortante. Eu assisti ele ano passado, sabe? Eu nunca tinha visto. Mas tem um episódio que eu assisti que eu entrei em depressão, gente. Eu entrei em depressão. Porque é simplesmente um episódio que aquela personagem lá, que é lésbica, ela tem que ficar o restante do dia inteiro com aquele professor. E eu assisti esse episódio, quando eu terminei ele, eu fiquei triste. Eu só queria dizer isso. Sim, fora ela, isso, o restante dos episódios são maravilhosos. Não é dito que ela é lésbica. Ela enxerga a Sasaki como uma diva, como alguém a seguir. Mas não quer dizer que ela esteja morrendo de amores por ela. E sim, colega. Na segunda metade do anime, a Kaori acaba ficando distante das outras meninas, porque ela é trocada de turma. Na verdade, foi o Kari Sensei que fez isso, só pra deixar claro. Ela tirou a Kagura da turma do Kimura, que é o Kimura Sensei. Ela tirou a Kagura, que é atleta, né, esportista. E colocou a Kaori no lugar. Fez uma inversão. Fez uma inversão. É a rival da Sasaki. Uhum. No segundo semestre. E a Kaori teve que ficar na turma do Kimura. Pra Kaori, foram 6 meses de inferno na Terra. Pra Kaori, foram 6 meses de inferno na Terra. Porque o Kimura, com aquela cara dele, com aquela sonolência dele, e a maneira que ele falava alto, o... Como é que fizeram a pergunta na sala de aula? Por que você definiu... Por que você desejou ser professor, Kimura Sensei? Aí ele respondeu bem alto, olhando pro aluno. Pra poder definir as meninas. Porra! Mas enfim, não entendi nada porque o Carlinho deve ter gritado e o Discord deve ter cortado, mas tudo bem. É assim, um dos alunos na sala, lá no início do anime, nos primeiros episódios, perguntou pra ele: por que você decidiu ser professor, Kimura Sensei? Aí ele virou a cara com aquela velocidade toda, olhou fixadamente pro aluno: pra que viver a saída das alunas? Falando bem alto. Eu acho que ele fala pra poder viver com garotas. Como é que é? Com garotos colegiais. Mas acho que foi alterado isso aí. É assim mesmo. É triste. É triste o Kimura. O Kimura Sensei é triste. Mas enfim. Eu acho de boa que a piada dele aparece pouco e quando aparece ele mostra que tem família e tal. Tem as outras coisas lá. Mas enfim. Ian, você viu? Eu assisti muitos anos atrás, só que claramente eu não fiquei tão empolgado quanto vocês, porque eu não lembro de metade do que vocês estão falando. É a base de muito anime de comédia, Slice of Life, que viu depois. Né? Não, isso com certeza. É realmente que você consegue perceber muita coisa de Razumanga Daioh nas comédias que a gente assiste hoje em dia. Assim, esses animes que a gente teve essa leva aí dos anos 2000, final dos anos 90 e início dos anos 2000, foi realmente a base pra muita coisa que a gente vê hoje. Exato. Então, próprias Manga Daioh, Ichigo 100%, Sailor Moon. Mas, assim, eu assisti as Manga Daioh, mas minhas memórias não são tão afetivas assim. Uhum. É justo. Eu acho que ele é um anime mais difícil pra o pessoal que começou a ver anime hoje, sabe? Vários motivos, ritmo. Eu tava tentando... A mesma coisa que eu tava falando do Scramble, né? Scramble, alguns anos atrás, eu revi. E, tipo, ainda tem piadas legais, mas eu não curti tanto quanto quando eu vi na época, sabe? Então, tem isso também. Mas é isso. Carleiro, alguma coisa? Não, era só isso. A letra é bastante de Azuma Gadeu. Tá bom, já. Ok. Então só a vez, Velazio. Vai lá. Vamos lá, pessoal, eu não vou falar muito, né, tenho muito a falar, mas é um dos meus animes preferidos de Slice of Life, talvez o meu preferido, que é o Barakamon. Barakamon, ele de fato é isso que o Ian falou, acho que de todos os animes que eu consigo pensar exatamente nisso, no sentido de Slice of Life, porque tem, eu acho que anime de comédia acariciou meu coração mais que anime Slice of Life. Mas dos animes Slice of Life, em geral, eu acho que os que eu mais lembro com isso são o Barakamon e o Donokuni, né? E aí eu trouxe pra cá o Barakamon, que vai contar essa história do Harada, né? Do Handa, desculpa, Seishu Handa, que é esse jovem adulto que ele é de uma família tradicional, né? De artistas que trabalham com caligrafia, né? Porque caligrafia é uma arte muito apreciada também no Japão, né? Então ele é um cara que ele tem uma técnica muito apurada em caligrafia e ele acaba meio que também tendo, por viver nesse mundo e pela família dele e tudo mais, ele acaba sendo também um pouco narcisista em relação ao que ele sente disso. E aí o que acontece é que em um certo momento o trabalho dele de caligrafia é premiado, só que não como o primeiro lugar, mas ele é premiado, e uma pessoa acaba falando que o trabalho dele não é original. E ele fica extremamente irritado e Enfim, né? Pessoas muito irritadas às vezes fazem besteira. E aí, por causa dessa besteira, o pai dele, como punição, manda ele morar um tempo numa pequena ilha, né? Então, é como se fosse uma pequena cidade litorânea, né? Nas Ilhas Gotô, para que ele meio que esfrie a cabeça, consiga ver outras raízes e até entenda um pouco mais sobre a arte, né? Sobre a arte do Shuji, né? Então, a gente vai basicamente acompanhar esse cara que tem todo um estilo de vida muito específico, tendo que morar nessa cidadezinha em que o ritmo das coisas é completamente diferente. É um ritmo diferente, é uma batida diferente. E aí ele vai ter que interagir com as várias pessoas dessa ilha, especialmente uma garotinha que se apega muito, que acaba se apegando muito a ele. E ele vai meio que entendendo muito sobre apreciar os momentos pequenos da vida, né? Ele é meio que sobre isso, né? Sobre apreciar os momentos pequenos da vida. E também isso acaba aprimorando a arte dele. E acaba que no final ele até entende o porquê que o cara falou aquilo da arte dele, né? E talvez ele até, pelo que dá na história, ele até começa a concordar, sabe? Então é muito interessante, assim. É o momento a momento desse anime é tudo muito bom. Fora que é belíssimo o anime, a abertura e encerramento são um negócio fantástico. E ele mistura um pouco essa ideia da arte da caligrafia com a arte da pintura na ideia do design dos personagens. Então acaba se tornando tudo também extremamente bonito, né? Em termos de visual, tem um anime que eu não cheguei a terminar, mas que saiu na temporada passada que eu tô vendo, que é aquele Prism Rondo, que me lembra um pouco a arte do Barakamon, embora o Prism Rondo ele seja mais tudo pintado à mão, né? Ele, Barakamon ainda tem algumas coisas que usa alguns elementos digitais, mas enfim, eu acho muito bonito, eu acho todo o momento a momento da história muito gostosinho, assim, não tem nenhum momento Barakamon que eu não fico com um sorriso de orelha a orelha, assim, mesmo momentos quando aparecem momentos um pouco mais dramáticos, mas que eles vão se resolvendo com situações relativamente rápidas, e então no final eu acabo sempre meio que ficando feliz, tá? Todo episódio eu fico muito feliz, então eu gosto muito de Barakamon, né? Então, queria mais, inclusive, de Barakamon. Aí me deram um spin-off de Barakamon, que não é bom, mas fazer o quê, né? O Randa, né? Randa. O Randa que é o prequel, né, do Barakamon. Era tudo que eu não queria saber. Era sobre o passado. A juventude do Randa. É um anime sobre como o Honda era um cara babaca que se tornou uma pessoa legal, aí vou mostrar a juventude dele. Então ele é babaca. Porra, é bom demais. Mas Barakamon muito bom. Eu gosto muito da Naru. Naru, pra mim, assim, a Naru e a Hina, gosto muito delas. As duas são maravilhosas. Tinha. Ah, como é que é o nome daquele menino loiro? Hiroshi? É Hiroshi. Hiroshi, gosto muito do Hiroshi também. Enfim, gosto muito de Barakamon. Barakamon é ótimo. É um dos animes que você pode usar pra estampar o meu tema. É Barakamon. O Donokuni que você citou também. Então, esse é o pai Barakamon. É um anime que vai te afastar. Vai te afastar da vida. Então, assim, dos grandes centros, né? Aí eu acho que concatena isso aí que você falou, né? Porque o protagonista ele tem que sair daquela vida insana, daquela coisa da expectativa de ser um grande artista, dar um passo para trás e tentar viver uma vida mais pacata, né? Então ele vai trazer muito essa representação do interior, né? Sim. A coisa mais de, tipo, de que às vezes você tá... É uma cidade litorânea pequena. É porque às vezes parece que é a mesma coisa, mas eu acho que são estilos muito diferentes. Aqui tem muita cidade litorânea pequena. É bem interiorano. Oi? Acho que é bem interiorano. Não, mas. Sim, não sei, eu acho que eu comprei muito. É uma ilha. Muita essa vibe, assim. Não, mas eu entendi o que o Wesley não, quis dizer, não, mas ele... no sentido da fuga das grandes metrópoles para uma coisa mais bucólica, uma vida, seja mesmo dentro do numa cidade, no interior do estado, ou mesmo no litoral, mas fugir da correria, fugir daquela cobrança, e realmente assim, ir tomando o dia mais leve, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Ah, concordo. Como é que é aquele trem? E isso me lembra, não tem um episódio. Carpe diem. Carpe diem. Sim, fala, Wesley. Se você tá falando. Tá cortando a fala do Wesley? Tá cortando demais. Cortando assim, se for, porque não estamos te ouvindo. Não. É, Wesley. O Wesley vai voltar. Realmente um. O Wesley vai voltar no momento. Oi? É, tá difícil. Wesley. É, o Wesley. Caiu? Ele tá indo de base. É que tua voz fica cortando. Fica. Você conseguiu falar do seu anime, mas desde o começo ela tá meio cortando. Agora só cortou muito. Realmente deu pra entender o que você falou. E agora? Então tudo bem, pode falar. Ok. Não, mas eu concordo com o que o Ian e o Wesley falaram. Assim, ele é exatamente isso, sobre fugir dos grandes centros e viver nesse momento a momento, né? Como o Ian falou, um carpe diem, né? Aproveite isso. O dia. Aproveite o dia. É isso aí. Mas muito bom, Baracabon. Ótima escolha, Vilásio. Carlírio, quer falar alguma coisa? Anime mágico, encantador. Maravilhoso. Como que eu posso dizer? É magnífico. É magnífico. Barakamon, ele tem alguma coisa de drama junto, só que o foco aqui é o Slice of Life. O foco aqui é o redescobrimento do protagonista. Né? Após todos os eventos que o Vilado bem explanou, é tudo apresentado assim. Se o tema fosse melhores primeiros episódios de anime, que também cabe tema, tá? Animes com melhores primeiros episódios, Barakamon entrava também. Pelo menos no meu modo de ver, entrava. Eu queria dizer que o João Paulo comentou aqui, igual ao momento que a menina se descobre Fujoshi, realmente grande momento. É muito bom. Cara, é muito outro momento. Muito bom, aquela cena é maravilhosa. É outro momento ícone de Barakamon, é esse. É outro momento ícone. Mas, enfim. Adoro a Hina, né? Aquela menininha que chora bastante, né? Adoro ela. Ela chora quando tá feliz, chora quando quer atenção, chora quando quer falar alguma coisa, chora quando tá com dor, chora... Enfim, chora bastante. E... um anime tão dócil, gente. É tão gostosinho de assistir. Em pensar que eu quase não vi ele, porque era da temporada de julho de 2014, e eu fui ver ele em dezembro. Porque o Bebop tinha perguntado se eu tinha visto esse anime, que a gente ia gravar o SMA especial de final de ano e tal, os melhores de 2014. Na SMA não, anime podcast. Daí, aí, inadmissível. Aí eu fui lá assistir e acabou entrando no meu top do ano. Ficou no meu top 10 daquele ano. É maravilhoso. É um anime 10. É um anime nota, assim, 10. Em termos de você gostar do ambiente, gostar dos personagens, se sentir cativado. E volto a dizer, o primeiro episódio desse anime é uma fofura por si só, meu Deus do céu. Eu só aproveitar aqui o comentário do Lohana Chan, que ela falou, boa noite. Estou indo dormir, mas e o podcast, resolvi passar para dar um oi. Subi devido a motivos de primeiros empregos CLT, há uma hora na vida, né? Então, infelizmente, parabéns. Tem pouco tempo. A gente entende, Lohana. Uhum. Obrigado, Lohana Tchan, pelo comentário. Enfim, Barakamon, assim, se você não viu, veja. Inclusive, é aquele anime que, tipo, dá pra indicar pra qualquer pessoa. Uhum. Qualquer pessoa pode assistir, tá tranquilo. E deveria assistir também. Então, acho que é isso, pessoal. Vamos pra aquele momento rapidinho em que a gente fala de outras séries que passaram despercebido. De certa forma. Então, foi o Ian primeiro, né? Ian. É, que a Nath já foi, né? Então sou eu. Rapidamente aqui, animes que postar, como a Nath já citou, Gakuen Babysitters, vou pular ele. É, aí eu quero citar Hakumei to Mikoti, uma pacata história da vida bucólica de duas meninas, mulheres, de 9 centímetros. E elas moram na floresta, elas moram dentro de um tronco de uma árvore. E é o cotidiano delas, a vidinha delas, lindas, maravilhosas, com muito o subtexto sapatão. Duas ainda falando de sapatão. Oi? Duas Korobokuru. Duas Korobokuru. Ainda falando de sapatão, um dos meus shoujos favoritos, Maria Samagamiteru, que vai mostrar o dia a dia de meninas numa escola católica só para mulheres, onde elas são designadas, onde elas são escolhidas pelas alunas mais velhas para serem sua petite sœur, que são nada mais nada menos do que a sua irmã. Um clássico do gênero S-Class, que é um dos maiores fenômenos dentro do gênero do Yuri, né, da demografia do Yuri, né, no caso. Então, recomendo muito Vida Pacata de Menininhas lá, Sapatões numa igreja católica, que é uma escola também. Esse aqui, muito bem quisto por todos nessa call, espero que pelo Wesley também, não tenho certeza, mas talvez o Vlad fosse falar desse, então não sei se eu devia falar disso, mas eu vou falar porque eu não vou falar rápido, porque qualquer coisa ele complementa depois, que é Shirokuma Café. Café cheio de pessoas, animais, não, animais antropomorfizados. Muito pinguim, bom. Por favor, senhor pinguim. Grande senhor pinguim. Grande pinguim. Eu vou pedir desculpa, nunca terminei. Ah, então tudo bem. Mas eu enfim, fica aí a dica pra Shirokuma Café, que é o dia a dia numa cafeteria que é conduzida, gerenciada por um urso branco canadense. Aí, eu queria dizer que eu queria muito dar um soco naquele panda. É verdade, aquele panda lá é meio intenso. Mas enfim, tô acabando. Outra que eu quero falar é Yokohama Kaidashan Kiko, mais um anime de cafeteria, mais um slice, dessa vez um slice of life, o quê? Pós-apocalíptico, o mundo acabou, Yokohama foi tomada por água, né, ela vive submersa agora, e temos a nossa querida Alpha Hatsuseno, que é uma robô, que gerencia uma cafeteria ali. Então é um anime muito slow-paced, bem tranquilinho, e vai mostrando o dia-a-dia dela em sua cafeteria com as pessoas que aparecem. Quem gostou de Apocalipse Hotel, talvez goste de Yokohama, Kaidashan Kiko, só que ele é um pouco menos caótico do que Apocalipse Hotel. Mas aquela premissa do mundo apocalíptico tá ali. Kimi to Boku, história de menininhos no ensino médio que são amigos e a gente vai ver o dia-a-dia deles. Boia, eu vou ter que pegar outro. Poxa, Vilas, desculpa. Se eu soubesse, não teria falado dele. Não, pode falar, à vontade. Gosto bastante. Não, é isso, é basicamente isso. É o dia a dia dos meninos na escola. São vários personagens, vários meninos que tem um grupinho de amigos. E um dia a dinâmica desse grupo ela é meio que mudada, porque o personagem, um outro menino, chega do exterior e se junta a eles, porque ele é amigo de infância de um dos outros meninos, enfim. E aí a gente tem uma mudança de dinâmica e vamos observar o dia a dia de todos eles. O Shun é o meu preferido, eu amo muito ele. E pra finalizar, o anime que eu comentei no início quando eu tava falando do tema, que é o anime do menino que abre uma lavanderia e usa os seus animaizinhos de estimação, que são slimes, pra lavar roupa. É o Kamitachi ni Hiroarate Otoko, que é em inglês, acho que é By the Grace of God, que é basicamente meu isso. Meu Deus, maravilhoso! A premissa é basicamente essa. Agora, a gente tem o Ryoma. Agora que você percebeu, Kalil, que era esse? Não, eu tô me segurando pra não berrar maravilhoso e não atrapalhar o Ian. Muito bom. Ele é isekaizado, como um garoto de 8 anos. E ele começa a morar numa floresta. E nessa floresta, ele vai melhorando as skills dele, as habilidades dele, incluindo a habilidade dele de... Ai, como é que é taming? De domação. Ele doma animais, doma monstros, né? Quem gosta de genética é um negócio meio mendeliano isso aqui, porque o que, que ele faz? Ele começa a domar os slimes e ele percebe que existem os slimes imaturos, slimes crianças, que ele meio que pode introduzir a outros objetos, outros slimes, outros animais, outras coisas, e assim ir criando novos tipos de slime. E isso é bem genética mendeliana, pra quem gosta. Aí ele descobre que ele pode fazer slimes que lá comem sujeira, basicamente. E aí ele abre uma lavanderia, que é o sucesso da cidade. E a gente vai acompanhar o dia a dia dele gerenciando a sua lavanderia com os seus slimes multifacetados. Enfim, essas são as minhas indicações fora das indicações. Ok, então, Wesley... Tá travando ainda ou tá de boa? Tá gravando. Alô? Tá travando? Não, pode falar. Pode falar. Ah, não tá travando mais. Pronto, beleza. Então vamos lá, gente. É muito anime, porque é simplesmente o subgênero que eu mais gosto de anime. É Slice of Life. E a grande maioria deles são animes assim. Dá uma controlada. Eu vou dar uma controlada. Então eu vou falar de alguns que são um pouco comentados, né? Então eu vou falar de uns 10, mais ou menos. Pronto. Não, Vai, Wes. Pode ir. Eu não sei porque que eu coloco lá o número máximo, eu coloco de otário, vai. Vai, Wes. Tudo bem, bora lá. Flywitch é muito bom. Jardim, uma bruxinha, maravilhoso. Não gosto. Área de anime. Maravilhoso, perfeito. Muito bom. Já falei dele no último podcast. Mitsubishi Colors. Pode falar. Mitsubishi Colors, que é sobre três garotinhas vivendo o cotidiano na cidade. É Super Cub, que é sobre garotas com moto. Mas, enfim. É Amanchu, que é do mesmo criador de Aria, que é muito bom também, que é sobre natação, sobre mergulho. Na verdade, sobre mergulho. Outro que tava na minha lista. É New Game, que é sobre trabalhadoras. Trabalhadoras de uma empresa de jogos. Gosto muito também. Dumbbell, Nankilo, Amoteru, que é sobre academia. Esse não é tão bom, mas é divertido. É bem engraçadinho. É porque tem um eti que às vezes assusta algumas pessoas. Mas ele é bem legalzinho. E por último, dois animes que eu acho bem singelos. Um deles é Akebi-chan no Seirofuku, que é um Slice of Life sobre garotas do ensino médio. E Hitori Bot no Maru Maru Seikatsu, que é basicamente a Bot de Rock versão só sem rock. É isso. Enfim, tinha mais animes, mas só... O Akebi-chan, ele acabou assustando muita gente, porque viralizou a cena da garota que fica de forma muito sugestiva limpando o pé, né? Mas ele é bem legalzinho, assim, em outros quesitos. Ah, lembrei de outro, desculpa, o último. Que também tem a mesma questão da Akebi-chan, que eu gosto muito, né? Ele tem esses enquadramentos suspeitos, que é o Ruri no Sek, que é garotas e... como é que é o nome? Mineralogia, enfim, é isso. Ok. Então... Enfim. Com critérios, eu trouxe só 5 títulos para falar rapidamente deles, bem rapidão mesmo. O primeiro deles é um anime que se encerrou recentemente, 2025, que é o Solo Camping, né? A história de um homem de mais de 30 anos de idade, uma universitária de 19 para 20 anos, que acabam acampando juntos em vários momentos, muito embora o homem preferisse acampar sozinho, acaba conhecendo essa moça, meio trabalhado no início, mas com o passar dos episódios ele foi criando um vínculo bem legal, bem interessante, a troca de experiências muito bacana. É um anime que vale a pena muito ser assistido, Solo Camping 2025. De 2025 eu volto para 2012 para falar de um anime curtinho de 52 episódios, chamado Poyo Poyo, o gato chunchudo, redondo, circular, e que sempre aprontava, né, ao longo desses 52 episódios, com direito a 7 ou 8 vezes, e que aparecia cenas estranhas de um gato vizinho achando que ele fosse fêmea e querendo ficar com ele, mas enfim. É um anime muito gostoso de ver. O senhorzinho é muito bom, muito fofo, o senhorzinho que gosta do gato. Enfim. É o pai da família, inclusive. É... 2011, falar de dois animes aqui, 2011. O primeiro, não podia ser de outra forma, o Zog Drop. O Zog Drop é só o melhor anime de 2011 para mim, e um dos 10 melhores de toda a década passada. Acho que isso já diz muito sobre o meu conceito. Não leiam então, o mangá. O mangá eu já li inteiro, desculpa. É o não Zog Drop, 2011, mas eu já li. É o Zog Drop, 2011. Não leiam o mangá, só isso. Vai acabar. Chega já, opinião. Já li, pronto. Mas já li, pronto. É o Zag Drop 2011, maravilhoso anime. E outro anime de 2011, esse sim, pouco falado, pouco comentado, mas me cativou, que é o Ikkoku Meiru no Croisset, que conta a história de uma jovem japonesinha que acaba de morar na França. Ela enfrenta vários problemas para saber de ambiente, né, para se acostumar no estrangeiro, mas o charme dela, o carisma dela acaba prevalecendo no final. E por último, diretamente para 2007, Lookstar. Lookstar não podia ser de outra forma. Tem outros animes que eu acabei colocando no lugar por causa dos outros que já foram citados, né? Mas Lookstar acaba adentrando por causa disso, né? E Lookstar é aquilo, sobrevive aos três primeiros episódios, que depois é só alegria. E os finais, especialmente na segunda metade do anime, os encerramentos são simplesmente maravilhosos. E isso. Razão, Carleiro, eu gosto de todos os animes que você citou. Okay. Ah, tu viste Croisset? Sim! Eu não falei do Croisset porque eu sabia que o Carleiro estava. Nossa, pode. Eu assisti, inclusive, eu lembro direitinho que eu assisti ele numa madrugada de terça pra quarta-feira, que eu estava de férias. Muito eu bom. Nossa, época, maravilhoso. Semanalmente. Maravilhoso. Não, eu maratonei ele. Isso eu tenho que ver ainda. Mas vamos lá então, pessoal. Só para tirar da frente, porque eu já falei muito deles aqui, né? Obviamente que o anime que eu citei no cast passado, né? System Animation, que é dispensa apresentações, negócio super espetacular, inacreditável. E aí ele cai bastante no tema, apesar de ele ser mais comédia, tal como Lookstar e tal. Ele é muito literalmente sobre o dia a dia daquela cidade, né? Um slice of life, sobre. Para te deixar feliz e tudo mais, né? E o próprio Nichijou, que é do mesmo autor, que também é a mesma parada. Mas aí, tirando da frente disso, aí, seguindo a mesma linha do Wesley e da Rafa, tentei pegar alguns aqui que são menos lembrados. Então, Sora no Money Money, que é um anime também com pílulas de momentos, que fala sobre um clube colegial de astronomia. Maravilhoso. Sketchbook Full Colors, também outro anime de clube que fala sobre garotinhos que desenham. Basicamente isso. Tem Tari Tari, que é um anime que ele não é sobre clube, mas ele vai falar de garotas que estão em clubes diferentes, de certa forma, né? São sobre um grupo de garotas e cada uma delas tem esse momento. Mas a que trabalham mais é a que é do clube de música. Que falam bastante do clube de música, mas é um anime muito bonito, muito bem feito, e que pouquíssimo a gente vê. É um dos animes da PA Works, que é especialista nesse tipo de anime, né? E aí, falando também de outro anime pouquíssimo conhecido da mesma época, Natsuhiro Kiseki, também fala sobre três garotas, que elas descobrem um lugar em que elas acaba que um milagre acontece, e aí isso acaba juntando mais e mais elas, e fala sobre o dia a dia dessas garotas. Dejimitsu Girl, que é um anime lindo, um anime curto, lindo, assim, vale ver pelo visual, assim. A história é legalzinha, basicamente fala sobre um garoto famoso que ele quer meio que fugir, né, um pouco do trabalho, e ele vai para um hotel praiano, vamos dizer assim. E lá tem uma garota colegial que ela tá lá, porque tá nas férias, ela vai lá ajudar o hotel. E aí coisas malucas e misteriosas vão acontecendo. com esses dois personagens. E é lindo, lindo, assim, visualmente um negócio inacreditavelmente bonito, assim. Qual o nome dele? É o Deji Meets Girl. Já chega a falar pra ti. Ah, tá. Gente. E por último, que era o que eu deveria ter trazido, mas eu tinha esquecido de pensar na hora, que é o mais profundo de todos esses, Bananhá, né? Bananhá, essa maravilhosa obra. Bananhá, que ele é a primeira história... Pra quem não sabe, o primeiro anime, ele vai contar a história desses gatos bananas, e o segundo anime, ele tem um plot twist no final, porque o segundo anime é como se fosse os bananhás em outro planeta. E aí tem um plot twist final que a gente descobre que os bananhás, eles são alienígenas que vieram pra Terra. E aí o terceiro anime é um que o Bananhá, ela acaba encontrando um outro alienígena especial que ele vai fazendo ele viajar em várias dimensões. É praticamente um grande secaizão, assim. Ele vai pra várias eras diferentes. Bananhá, bom demais, Gato Banana. Recomendo a todos, pra deixar seu coraçãozinho muito feliz. É isso aí. Então, Nanhá. É isso. Terminamos aí esse cast. Vamos para o momento de recadinhos do padrinho. Edição 146 da sessão Recadinhos do Padrinho, com três temas rápidos aqui. Vou começar com o mais pesadão, diretamente do blog Otaku PT. Noticiários na Argentina culpam Frieren e Genshin Impact por morte de adolescente. Eu li todo o texto, obviamente, antes de dar minha opinião aqui. Li todo o texto. E só vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa rápida. Tristemente, não foge a realidade que nos cerca já faz décadas. E é qual? Em vez de tocar nos problemas que levaram a jovem a tirar sua própria vida, a grande mídia argentina, para qualquer país isso, inclusive o Brasil e outros, que nem os Estados Unidos também, a grande mídia argentina preferiu arranjar culpados invisíveis a partir de pontos da vida que essa garota tinha no seu dia a dia. Ela curtia Genshin Impact, tinha algumas amizades, só que ninguém interferiu em nada, foi uma decisão dela. E, sinceramente, é triste, cara, você culpar outrens por algo que esses outrens não têm culpa. Não sei se é isso que o Vilas vai falar, mas... E foi um negócio meio da mídia, tá? A própria justiça, as polícias e tal, nunca teve uma narrativa disso. Foi só a mídia que criou. E a mídia, ela criou tão descarada que eles literalmente falaram que a Genshin era sobre um negócio que tinha nada a ver com o que ele é. É só pra tentar sensacionalismo e... É muito triste, cara. Tem nada a ver, galera. Nada a ver, sabe? Na verdade, eles colocaram o Genshin no bolo sobre o argumento de que Genshin é um tipo de jogo que se você ganha se seguir passos para acabar com a tua própria vida e deixar cartas para trás. Esse foi o argumento que usaram. Genshin virou um jogo que é como é, daqueles desafios de Facebook antigos, galera. Exato. Você lembra? Gente, eu não sabia que eu tava jogando Baleia Azul, não, com Genshin. Pois é, eu li o negócio que... Peraí, os caras nem chegaram a mesma dar mídia... trabalho de saber o que era. E essa jogo mesma Genshin. Parte... E assim, para deixar claro, não foi toda a mídia, mas foi uma boa parte da mídia. E essa parte da mídia que difundiu notícias falsas falou que Frieren transmitia mensagens depressivas que incitaram a garota à tragédia. Mas aí a parte da depressão a gente já falou que é verdade, e não posso questionar muito, a gente falou disso no começo. Não, sim, mas é que nem diz aqui no próprio texto, não é o foco a mensagem depressiva em Frieren. E mesmo quando elas aparecem, não está incitando ninguém a nada. Não, eu tô zoando. Não é sobre isso, galera. Fica tranquilo, tá? Mas é patético. É, mais... é só patético. O segundo manchete, também vindo do site Otaku PT, diz: autor de mangá perde todas as poupanças em fraude de criptomoedas disfarçada de emprego. Cara, ele perdeu tudo que ele tinha guardadinho. Foi morar de aluguel. Oi? Perdeu tudo, foi morar de aluguel. Tipo, É foda, cara. É, desculpa o tema, cripto, mas é foda. Acredita em cripto. Essa galera aí do cripto é tudo facatrua, galera. Tudo facatrua. O nome dele é Jun Tanaka, né? Tem seus 60 anos de idade. É, e a esposa dele, um anúncio online que prometia um tipo de renda extra e tal. Só que aí começaram a acontecer as coisas, né? As coisas erradas, quando foi clicado no link, foi dado acesso, e o restante é história. Ele perdeu o equivalente a 31 mil euros. Gente, 31 mil euros. Seria algo próximo aí 5 milhões e 800 mil ienes. Gente, é dinheiro pra caramba. Pelo amor de Deus. Muito. Meu Deus, é muito dinheiro. É quase 200 mil reais. Só. Exatamente. É dinheiro demais. Cara, eu não sei o que eu faria se eu perdesse todo esse dinheiro assim numa trauletada só de criptomoedas. Sério, não sei como eu agiria. Vai acreditando em cripto, galera. Vai. Não acredito, tá? Tô zoando. Por favor, NFT, cripto, todas essas coisas assim, é tudo falcatrua. Esquema de pirâmide. É. E a terceira chamada é a mais calma e pacífica de todas, para ser correspondente ao tema que o Ian trouxe para esse podcast, que é o famoso ranking de animes, né? Ranking de audiência de animes na televisão japonesa, entrado entre os dias 30 de março e 5 de abril, né? E olhando o ranking aqui, nós temos, acho que não dá para dizer surpresas. É, mas enfim, temos aí o 11º lugar, que é o Shiritantei, que é a estreia da 10ª temporada do anime, né, com 1.6 de audiência. Mesmo resultado para o Animaté de Osaru no George, que é o Curious George, também 1.6 de audiência. Está Detective Precure, que é a atual série Precure, apenas no 9º lugar, com 1.8 de audiência. Crayon Shin-chan, em 8º lugar, com 2.3. A estreia da nova temporada da menina que adora livros, né? Ascendência Bookworm, parte 3. É, e toda a polêmica aí que rolou. É, com 2.4 de audiência. Aí, peraí, 11, 10, 9, 8, 7. Sexto lugar, One Piece, 2.5. Quarto lugar, e One Piece, resumo. Só resumo, tá? Nada novo, é resumo. É... Pra deixar isso bem claro. É porque o One Piece voltou agora, tá? O One Piece tinha parado depois de, bem, né, 29 anos. É, e aí começou a saga de Hellbuff, então teve esse episódio de resumo. Grandão. Isso. O quinto lugar pra Doraemon, com 2.8. Quarto lugar pro anime do Slime, né, reencarnado como Slime, quarta temporada. O início, a estreia, 3.1 de audiência. E o terceiro, o top 3, que dificilmente muda, né? Terceiro lugar para Shibi Maruko-chan, 5.7 de audiência. Segundo lugar para Detective Conan, para Alegria da Escritora, com 6.0 de audiência. E primeiro lugar, Zai-san, 7.5 de audiência. Ou seja, me preocupa, eu como fã de Precure, me preocupa essa posição de Precure, porque parece que os contos eram verdadeiros, parece que a atual série Precure não está agradando muito o público em terras nipônicas. Isso é algo muito sério. Foi uma semana meio atípica, né? Teve muita estreia de obras que muita gente gosta. É, volta de One Piece, volta de Ascendance Bookworm, volta do Slime. Tem volta também, vai ter volta do... Volta de... Ah, meu Deus, esqueci agora o nome do anime que eu gosto tanto. Gone Kamui, que é a última temporada. Então teve bastante coisa que afetou aí. Então, eu acho que vai dar pra ver isso mais nos próximos tops, cara. Mas pode não, ser. Não, tudo, não ouvi falar muito bem do que o pessoal tá falando dessa série. Apesar de que ela parece interessante. Tudo isso você falou, confere, é verdade, é fato, contribui. Mas não tem como deixar de notar que rank após rank tá caindo a audiência de Star Detective Precure. É só um ponto, só uma curiosidade, né? Sim. Não tô aqui pra afirmar nada nesse sentido. Mas, enfim, essa então foi a 146ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Ok, então vamos para considerações finais. Vamos lá, começando pelo Wesley. Tá? Com a voz mesmo. Sim, tá dando pra me ouvir, né? Sim. Wesley! Sim, beleza. É isso, galerinha. Assistam anime de Last of Life. Parem de ver esses animes todos picotados. Vão viver uma vida pacata e ver cotidiano e ver cenários e passear pelos locais onde os personagens habitam. É isso. Boa noite. Boa noite. Ian. Isso aí, muito obrigado pelo convite, é ótimo ser um convidado que é convidado com convites e... Sinta-se convidado para o próximo muito... cast. Sinta-se convidado. Ian, obrigado, ó, viu, se for convidado de novo. Ian, gosto esse, assim. Esse foi teu terceiro cast seguido, só pra você saber, tá? Mas já gostei de ser convidado. É um convite longo. Enfim, muito obrigado aí pelo convite. É nóis, Queiroz. E até o próximo cast que eu vou participar. Que eu não sei qual vai ser. É na temporada. Então é o próximo. É o próximo? Já é o próximo, né? Então até o próximo podcast que eu fui convidado já. Sim. Meu Deus. E Caleiro? Começar com uma nota, as minhas considerações finais. Anotem na agenda de vocês que estão nos escutando a data de 12 de abril de 2027. Por quê? Nesse dia teremos a gravação do KP número 300. Tá? Ou menos é a programação, ao menos é uma estimativa. Então, 12 de abril de 2027, KP 300. É maravilha. Enfim. Contagem regressiva, que é o tempo que a gente vai tentar pensar em alguma coisa para fazer, até lá. Também. Então, agradecer a todo mundo, como eu sempre agradeço, a quem nos escutou, aos amigos aqui presentes na gravação, todas as redes sociais da iniciativa Kyodai, e mais ainda também o Anime Corte e Netoin, que são os blogs que levam adiante o Kyodai Podcast, certo? Aquele abraço para todo mundo e daqui 15 dias a gente se fala com a gravação do Kyodai 275 com análise inicial da temporada de abril. É isso. Então, terminando aqui, pessoal, só para finalizar, vocês podem conversar e ver animes conosco lá no Discord do Opinando? Aquele lugar só para discordar lá, aquela porcaria lá. Que a gente tá ainda por decidir o terceiro anime do cast. Mas a gente já tá vendo, já passamos o segundo episódio de Sengoku Jidai, talvez a maior surpresa da temporada para mim, e também o Yoru no, esqueci, o anime da Arakawa, o novo anime da Arakawa, esqueci o nome, desculpa. Yoru no Tsugai. Isso, no Tsugai, eu tava tentando lembrar dessa palavra. Yoru no Tsugai. Que é o novo anime da Arakawa, a mesma autora de Fullmetal Alchemist. Então estamos vendo esses animes aí na call de domingo. E vamos por mais um anime que ainda não está definido, mas deve ser uma comédia, que é mais ou menos isso que a gente estava definindo. A gente chegou até a ver outros animes, mas ainda deve ser fechado só semana que vem. Então é isso, visitem os sites parceiros, inclusive, que loucura. O site Slice of Anime do Wesley, né? Não tem postagens novas, mas combina com o tema, né? Slice of Animes, é isso aí. Slice of Animes do Wesley. E tem o canal do Wesley também, né? Sim. Que eu fiz um vídeo esse ano, já saiu um vídeo aí sobre recomendando bandinhas de DJ. É isso. Isso aí. Boa, Wesley. Então é isso, pessoal. Até a próxima edição, que vai ser na próxima quinzena, mais uma vez. Voltamos à estabilidade, Carlinho. Algo para ser comemorado. É isso aí. Talvez eu não comemore muito, porque hoje é meu primeiro dia de férias, e daqui 15 dias vai ser no último dia de férias. Então talvez eu não esteja muito peito, mas tudo bem. Eu acho que é o primeiro dia de férias, você tem que comemorar muito, sim. Não, tô falando daqui 15 dias, não vou contar muito contente, não. A gente tá fechando com chave de ouro, suas férias. Ok. É isso. Tchau, pessoal. Um abraço aí a todos. Tchau, pessoal. Falou. Boa noite e até a próxima. Ah. Bye. Ah.